sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há. Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Ó meu Deus, se eu não rezei direito, a culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração. Thank you.

valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusão. Valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusão. Sou pescador de ilusão. Valeu a pena. Saíram do abrigo, são quase nada.

poderes alguém que inventou. Sete ventos de palavra-chave, não interessa, o jogo andou. Você tá no domínio, agora tá no domínio, domínio. Quando estivermos na diferença e é bobagem, fique esperto, calado e quieto. Quando estivermos na frente do dueto, fique esperto, calado e quieto, quieto. O seu banco afundou, tu foi demais, tu rodou. De fuga, acabou com a já, vida passou toda junta. Tu não é alemão, mas parece professor do medo da dissimulação. É isso mesmo, acerão, é nós que somos escroto. Os que fazem serviço e todo serviço bom. Praticante do vício, tu não guina, me imagina. Não é vício, não é novela, não é coisa da China. Quando estivermos na frente do reto, fique esperto, calado e quieto. Quando estivermos na frente do reto, fique esperto. Repetido, play. Não me escolhe em outro evento. nasci no mundo, sou sozinho. Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz. No meio daquela luz, daquela luz. Franche. A salsa cubana do Nego Oriental já é ouvida na central. Que pega o buço que fala outra língua, encontra subúrbios e esquina. A salsa cubana do Nego Oriental já é ouvida na central. Que pega o buço que fala outra língua, encontra subúrbios e esquinas. É um comando, comando, comando, tremendo, atendendo. Merino, merino, merino, um bandido. É a minha tribo, tudo é minha tribo. Só misturado pra ver no que vai dar. Só misturado pra ver no que vai dar. Só misturado pra ver no que vai dar. Vai, só misturado pra ver no que vai dar. Sempre cor da pele, sempre cor da pele, sempre cor da pele, sempre cor da pele, a nossa cor da, a nossa cor da, a nossa cor, todo mundo é igual, brother. Salve Simão! Todo dia, todo dia, vou encarar de Erizo, é chuva, sou Iemanjá. Se eles matam o bicho, eu tomo banho de mar. Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A, do B. A bada chapa quente, eu sou mais de Jorge. Bem, tocando bem alto no meu Walkman. Esperando o carnaval do ano que vem. Não sei se o ano vai ser mal ou se vai ser tudo bem. Vai ser do bem, do bem, do bem. Se vai ser do bem. Se vai ser do bem, do bem, do bem, do bem. O que te guarda a lei dos homens e me guarda a lei de Deus. Não abro mão da mitologia nega pra dizer. Eu não pareço com você. É, é. Há um despacho na esquina do futuro. Com vereda de arimbada todo dia. Eu vou chegar a pedir e agradecer. Pois a vitória de um homem às vezes se esconde no gesto forte que só ele pode ter. Eu sou guerreiro, sou trabalhador. E todo dia vou encarar com fé em Deus na batalha. É, espero estar bem longe quando o rodo passar. Espero estar bem longe quando o rodo passar. Minhoca de metal que corta as ruas

mal vou me abalar. É, cheirando verdade de criança, um momento bom como voltar com a maré, sem se distrair. Navegar é preciso, senão a rotina te cansa, tristeza e pesa, sem se entregar. Passageiro, a arte ainda se mostra primeiro. Uma onda segue a outra, assim o mar olha pro mundo, assim o mar olha pro mundo. É, brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família. Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família. É, sem receio, mas de gente onde eu me sinto por inteiro. Eu acordo com uma ressaca de errar, explode na cabeça, eu me rendo. Mas um milagroso dia, essa é a luz que eu preciso, luz que ilumina, cria, nos dá juízo. Essa é a luz que eu preciso, luz que ilumina, cria, nos dá juízo, cria, nos dá juízo. Achar que tá tudo bem, mas a taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Aquela dívida de uns anos

sempre rindo e cantando no quimbão. Uma doce família que tem a mania de achar alegria, motivo e razão. Onde dizem que não, aí que tá a mágica, meu irmão. Aqui agora no ar que rodeia, no som que nos cerca, no olho que vê e não consegue tocar. Aí que tá o segredo, meu irmão, que pulsa no peito, que sente, não julga, que tira do sério, acende uma cidade, não dá pra explicar. Aí que tá o mistério, meu irmão, é descobrir o que liberta o sol e faz buraco, pura sombra escura, escura, escura. E esquecer ao menos uma noite o medo mal real e te segura. Nós estamos na linha do tiro, caçando os dias, senhoras vacias, vizinhos do cão, cão, cão. Mas sempre rindo e cantando no quimbão. Uma dança em família que tem a mania de achar alegria, motivo e razão. Onde dizem que não, aí que dá a mágica, meu irmão. Leve alto reflexo, plugado no peito, mostrando outro jeito, batendo de frente com um bicho feroz, com um bicho feroz. Leve alto reflexo, plugado no peito, mostrando outro jeito, batendo de frente com um bicho feroz.